tentei, mas não consegui. Nossa história tá difícil pra mim. Não consigo esquecer, não consigo esquecer, não consigo esquecer. Depois de tudo que a gente passou, você quer que eu esqueça todo o nosso amor? Fiz pra você, fiz pra você, fiz pra você. Olhando sua foto foi que percebi que amo mais você do que a mim. Olhando para o céu foi que eu vi faltar o brilho do seu olhar. Oh meu amor, volta logo pra mim, é que eu preciso de ser pertinho de mim. Olhando para o céu foi que eu vi faltar o brilho do seu olhar. Catarina, o novo hit do Brasil. Portal Tua Rocha. Pois eu já tentei, mas não consegui. A nossa história tá difícil pra mim. Não consigo esquecer, não consigo esquecer, não consigo esquecer. E depois de tudo que a gente passou, você quer que eu esqueça todo o nosso amor? Fiz pra você, fiz pra você, fiz pra você. E olhando sua foto foi que percebi que amo mais você do que a mim. Olhando para o céu foi que eu vi faltar o brilho do teu olhar. Oh meu amor, volta logo pra mim, é que eu preciso de ser pertinho de mim. Olhando para o céu foi que eu vi faltar o brilho do teu olhar.